existem mais. Só imagens me restam de tempos atrás. Tantos planos traçados, jogados pela janela. Ouço um grito abafado, calado na porta da cela. Juventude marcada, trancada, sofrida. Se encara diante do espelho da vida. Juventude marcada, trancada, sofrida. Se encara diante do espelho da vida. Jogados pela janela. Ouço um grito abafado, calado na porta da cela. Juventude marcada, trancada, sofrida. Se encara diante do espelho da vida. Juventude marcada, trancada, sofrida. Se encara diante do espelho da vida. Juventude marcada, trancada, sofrida. Se encara diante do espelho da vida.